minutes, 20 minutes, 20 minutes at slash 24. I don't know if it'll last that long. Okay, let's have some fun. Thank you. Onde amor, onde amor, ando indagando. Ao largo vende a rocha imperativa. E a tudo me arremesso neste quando amanhece fresco de coisa viva. As almas vão bailando, esquecendo a lição que já esquiva.